pedaço de papel. Faz loucuras, um espaço no céu. Melhor abraço e mel. Um pedaço de papel. Traz amarguras, as escuras, impuras, que nem a fartura costura. Um pedaço de papel. É guerra aqui na terra. Quem erra paga o preço, daí a mídia enterra. Animal racional se desespera pra um final que não prospera. Essa era que já era. O sentimento tem preço, queremos fim sem começo. Queremos sim pro avesso, vai que assim eu esqueço. Do resto lá fora eu protesto. De agora o pedaço de papel comprou o amor. Afastou a dor, mas não achou calor. Não mostrou o valor de algo anti-artificial. Tipo sasgante vagal, que nem um instante é normal. Natural tipo meus blunt e tal. Quanto eu mais vejo, eu mais prevejo. As prostitutas são as putas que se vendem por desejos. Eu almejo um dia um verdadeiro beijo. Quando acharem o mais puro, eu sou o primeiro que protejo. Eu fraquejo, é claro que eu fraquejo. Não comparo com perfeito, não sou raro. Percevejo o efeito, melhor se é feito pelo peito. Se aprendeu com defeito, então apelo aceito. Yeah, o verdadeiro não se vende pro real, não. O verdadeiro não se vende pro real. Não, o verdadeiro não se vende por real, não. O verdadeiro é verdadeiro até o final. Você já sabe, seu papel, vida terrena é um teatro. Eu vou ficar de pé pra ver ela ficar de quatro. De fato, eu esquento meu prato pra ver tudo passar através do meu olfato. Minha rima não é palpável pro seu tato, te cato. Vem depois do desacato, eu quero ver você tirar retrato. De cada verso que retrato, maltrato. Não era esse o nosso trato, cumpro seu papel. Mesmo que ele seja chato, ache um papel até se palhaço. Tudo tem uma saída, nem que seja suicida. Quando o papel acaba, a vida fica desaparecida. Enquanto muitos interpretam seu papel de homicídio, o ar tá poluído mais do que um inseticida. O verdadeiro não se vende por real, não. O verdadeiro não se vende por real, não. O verdadeiro não se vende por real, não. O verdadeiro é verdadeiro até o final, yeah. O verdadeiro é formando natural, legal. O verdadeiro é um pedaço de papel. Um pedaço de papel.